Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Para muita gente, o título do álbum Pictures assentará que nem uma luva na música que fazem os britânicos The Land Price Tree. Para nós, será redundante colocar somente a banda entre emuladores de música de outras décadas, já que, sim, é verdade que muito disto já foi feito, e bem, pelos Kings, ou mesmo pelos Hollies, mas também não deixa de ser verdade que a música se faz de muita energia, paixão e inspiração, ingredientes que os Land Price Tree têm para dar e vender. Canções garage pop de uma consistência que ultrapassam em muito a simples dedicação e, consequentemente, o imputado plágio em riffs de suculenta substância para os devoradores de somente excelentes canções. Para comprovar ao vivo, no dia 17 de julho, na próxima edição do Quarteira Rock Fest, em Quarteira, obviamente, sendo cabeças de cartaz de um festival que contará também com as presenças dos portugueses Shake Shake and Show Me Your Pussy, os espanhóis Little Cobras e os dinamarqueses The Attacks. Mais informações em www.quarteirarockfest.com. The Land Price Tree. Sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare! Com Fernando Gabrita. Matéria-prima. Música para conhecer na rua, de hora a hora.